todos e a todas. Vamos a isso. Mas antes, eu quero justificar aqui a ausência da nossa prefeita, Márcia Rocha. A gente estava até agora tentando ver a possibilidade dela conseguir melhorar. Ela está extremamente febril, suspeita de pneumonia. A gente estava tentando ver se trazia aqui a esse ato. E, infelizmente, não é possível, está muito febril. E a gente vai de sequência aqui a 11ª gestão transparente, aqui na área das Copas, de Lourdes, Água Fria. Saudar ali um monte de amigos ali da Água Fria, o Ivan, né? Que figura do Ivan, do Manuel. Eu saúdo a todos aqui presente, né? E também tem ali meu camarada Cosquinho, o Código 13, né? Que é uma pessoa dinâmica aqui da região. Então, aproveita a Márcia Rosa, manda um abraço a todos e a todas, e também faz o convite para que todos aqui da região participem. Na próxima terça-feira, 19, dia 18, às 19 horas, no lançamento participativo. Esse ato de quinta-feira é de extrema importância, que vai ser vocês que vão decidir aqui, em plenário, qual as prioridades que a prefeitura, que a nossa administração, quer fazer aqui de melhorias do bairro do país. Então, é importante a participação de todos e de todas, principalmente dos jovens, dos moradores, né, para que a gente possa estar dando prioridade às demandas que são tão necessárias aqui, nessas áreas aqui de Cotas, Água Fria, Pilões, e vai para a adjacência. Eu quero, no nome do meu camarada Sarafi, secretário de Comunicação, cumprimentar a mesa, no nome do Adeildo Dinho, cumprimentar o Poder Legislativo e deixar o meu abraço para que faça uma boa exposição e eles tirem bastante proveito desse novo ato, nesse momento. Um abraço a todos e a todas. Boa tarde.